Vai começar agora um programa bem-humorado, com informação e cultura na dose certa. Às vezes acima da dose, às vezes muito acima da dose. Com vocês, em branco, aqui na Roquete Pinto. Quando eu era menininho, a gente sentava no chão com uma caixa de fósforo na mão. Eu passava a minha pra ela e ela passava a dela pra mim. E a gente cantava assim: escravo de Jó, jogavam caxanga, tira a bota, deixa ficar, yeah, deixa cair, deixa ficar, deixa cair. Guerreiros com guerreiros fazem zique, zique, zague. Muito bem, programa em branco do dia 9 de janeiro de 2013, primeiro programa ao vivo desse ano. Depois de todo aquele nosso recesso de final de ano, Vinícius Oberg voltou bronzeado das férias dele em... Onde é que foi, Vinícius Oberg? Búzios. Cara, rico é outra coisa, né? Eu fui pra Guarapari com a família de Minas e o cara vai pra Búzios, ficou em Pousada. Tem que aproveitar, né? O único período do ano que a gente pode descansar um pouquinho, principalmente do programa. A gente deixou um programa gravado aí, especial, de final de ano. Desejar boa tarde da mesa, aos nossos convidados. Aproveita que você está com essa empolgação toda, Vinícius Oberg, e apresente os nossos convidados para o nosso ouvinte. Então, vamos lá. Hoje a gente trouxe o pessoal do Rio Eu Te Amo, o Pedro Levier e o Mário Raposo. O Rio Eu Te Amo é um movimento que promove iniciativas que declaram amor ao Rio. Desejar boas-vindas a eles aqui no programa. Obrigado. E eu acho que a gente pode abrir já. Vamos abrir com música, vamos abrir com os convidados. Vamos abrir com o resto da mesa, né? Que a gente não apresentou. Você ignorou solenemente Juliana Antunes, entendeu? Inclusive, estava de costas para mim, né? Como ela tá quase transparente, não pegou sol nesse final de ano, o Vinícius Oberg não viu, entendeu? É, deve ser isso. Tudo bem com você, Juliana Antunes? Tudo bem. Foi bem de Réveillon? Fui bem. Você que não bebe não tem ressaca, né? Tem essa vantagem. Pois é, exatamente. O que você fez? Correu 50 quilômetros na virada da meia-noite? Não, eu me dei férias, literalmente. Eu quase não saí do meu quarto, inclusive. Muito bom, é assim, senão se faz, mas tudo bem. E temos aqui o nosso convidado rotativo, o nosso coringa, o 12º jogador do programa, André Mota, o homem com as perguntas mais longas da história da rádio, tudo bem? Hoje eu prometo que vai ser mais curto das perguntas, né? Mas boa tarde a todo mundo, prazer estar aqui de novo. Muito bom, muito bom. A gente tá ouvindo ao fundo Wilson Simonal, do álbum País Tropical de 67. Sobe um pouco, Brunão. Lembrando pra vocês que a curadoria musical desse programa é do nosso grande Ivan Bala, que hoje ganhou um estoque de palavras cruzadas da Ed Ouro. Eu vou dividir com ele o meu arsenal de palavras cruzadas. Ele e Juliana Antunes não terão jamais Alzheimer, porque ganharam 300 toneladas de palavra cruzada. E agora a gente vai de música rapidinho, antes de voltar pro nosso bate-papo com o Pedro e com o Mário. A gente vai de Negro Amor, na voz de Karina Burr, do álbum Mulheres de Péricles. Thank you. em branco, você quem faz? Muito bem, voltamos aqui com a voz de Wilson Simonal e estamos de volta para começar finalmente o nosso bate-papo com Pedro Oliveira e o Mário Raposo. Quem quiser participar com a gente, Vinícius Oberg, faz como? Vamos lá, pelo nosso Facebook em branco.com.br, pelo nosso e-mail em branco@embranco.com.br ou pelo telefone 2332-7088. Hoje com a voz do André Mota. Pois é, a gente escutou o comentário aqui no começo do programa, trocaram a Fernandinha pelo André? Não, não trocamos, calma, querido ouvinte. Temporariamente. É temporário, nosso Coringa hoje está suprindo ali uma vaga, mas em breve teremos a voz aveludada de Fernanda Piovanelli de novo. Agora, Pedro e Mário, vocês dois trabalham na Conspiração Filmes, certo? Pedro Exato. É o head de criação, ou como é que é? Diretor de criação. E o Mário, gerente de projetos da Conspiração. E eles vieram bater um papo com a gente sobre esse projeto Rio Te Amo. Acho que era legal vocês começarem explicando pra gente o que é o Rio Te Amo e qual é o propósito dele. Já tá esperando o Pedro olhar pra mim e falar. Agora vai, né? Toma que a bola é tua. É, o Rio Te Amo, a gente costuma falar, é um movimento de amor pela cidade que vai virar filme. Na verdade, o Rio Te Amo é um filme, na verdade, faz parte da franquia Seeds of Love, que teve o Paris GTM e Nova York Love. E a Conspiração e outros produtores, também que fazem parte desse pool, pegaram esse filme, Rio Te Amo, compramos direitos. E tivemos a ideia de fazer, na verdade, a gente tem um produto, o Rio é um produto muito forte. Teve a ideia de transformar isso numa plataforma multimídia, uma plataforma que utiliza muitas redes sociais, o Facebook, por exemplo, a gente tem um site também, pra tentar... Já que a gente vai fazer um filme de amor ao Rio, nada mais justo do que tentar dar alguma coisa pra cidade de volta, não só... Deixar um legado, filme, né? Deixar um legado pra cidade, então, já que o filme é Rio, Te Amo... O que a gente faz é isso, querer deixar um legado de amor pra cidade pra ficar mais do que um filme, porque isso eu acho que na verdade é um sentimento do carioca, ainda mais hoje em dia, né? Tá tendo esse resgate do orgulho de estar aqui nessa cidade, da cidade do jeito que tá. Então é, na verdade, é um resgate, é um movimento que visa isso, ter esse amor, mostrar pro mundo esse amor que carioca tem pela cidade de diversas maneiras. O movimento já tem mais de 500 mil seguidores no Facebook, quase. Isso, né? É, quase isso. Estamos chegando a 500 mil agora. A gente acha que a gente consolidou esse. A gente começou a trabalhar em setembro, outubro. A gente consolidou agora. E agora é buscar essas formas de a gente desenvolver esse amor pela cidade. Parceiros, alguns. A gente está buscando isso e incentivando cada vez mais. E como é que vocês estão transformando isso numa coisa concreta para as pessoas? Quer dizer, o sentimento de amor pela cidade é uma coisa muito pouco palpável, né? Como intangível. É que vocês... Muito intangível. Muito obrigado. Você está sendo olhando o dicionário nas férias, né? Não, essa eu uso muito. Depois no meu do trabalho. Depois do ano passado. Não, mas intangível eu uso muito no meu trabalho. Tudo bem. Como é que vocês transformam isso numa coisa mais tangível, então, usando aqui o nosso vocabulário da Juliana? Quer dizer, tem eventos, tem ações, o que acontece no mundo real para as pessoas se engajarem no movimento? É, a gente acha que tem várias, diversas manifestações já de amor pela cidade, como, por exemplo, realizar uma FLUP, que foi a Feira Literária das UPPs, é uma forma de demonstração de amor para a cidade. A gente descobriu isso, tentou divulgar o máximo que pôde para as pessoas poderem ir. Então, não é só a gente criando ações nem nada. É, a gente mais unindo essas manifestações de amor que já existem e criando outras, como a gente fez uma oficina de pipas no Alemão para 200 crianças durante 3 dias, através das ONGs do Alemão. Então, todas as crianças que iam no colégio, era uma coisa que, assim, elas não tinham uma diversão à tarde. Então, se vocês fizerem uma coisa simples como uma oficina de pipas, você já está trazendo algo para essas crianças. Então, desde isso a um show de música no Arpoador, para quem quisesse no final da praia aproveitar uma música. Então, assim, não é muito fechado, vocês vão fazer isso ou aquilo. É diversas manifestações de amor, arrumando parceiros, unindo pessoas, servindo como um hub para conectar pessoas que querem dar isso pro Rio de Janeiro também. Eu acho que um outro papel legal que o movimento cumpre, eu tava vendo uma pesquisa que saiu na Exame essa semana, e ela mostra que grande parte das pessoas do mundo inteiro não conhecem o Brasil muito bem. Elas confundem a capital com São Paulo, acham que Buenos Aires faz parte do Brasil. E eu acho que o movimento e o filme, eles cumprem esse papel de promoção da cidade, né? Uma promoção gratuita para a cidade, que a cidade ganha, foi o que você falou, é um legado. Fala um pouquinho mais dessa promoção internacional que o filme faz para a cidade. É, isso eu acho que... Isso vai fazer muito, o filme em si vai fazer quando tiver, porque são 5 diretores nacionais, 5 diretores internacionais que estão acabando de ser definidos. Então, assim, é um projeto muito grande que já tem repercussão internacional porque veio lá de fora, então já tem o seu mercado. E eu acho que pode mostrar a cidade de diversas... Vão mostrar no filme por 10 visões diferentes, 10 diretores, e o que a gente espera mostrar também a visão do carioca mesmo. Isso é muito projeto que a gente quer fazer. Já que estão 10 diretores mostrando sua visão, a gente quer estar mostrando a visão do carioca mesmo, da pessoa que vive aqui, às vezes coisas que você não conhece, que para o carioca não é normal, porque tem vários tipos de cariocas também. A gente fala que a gente é carioca, mas se a gente começa a rodar a cidade, a gente vê que você é um pingo do carioca do que na verdade é. Eu acho que a minha pergunta seguinte é um pouco nisso. Quer dizer, quando você fala de Rio lá fora, você invariavelmente acaba mostrando muito mais a zona sul do Rio do que o resto do Rio. Tem uma preocupação de vocês em dar um equilíbrio maior no Rio como um todo? E o que vocês estão fazendo para isso? É bom você ter perguntado. A nossa maior preocupação hoje em dia é isso. A gente não quer passar o Rio zona sul. Assim, a gente tem uma preocupação. Também vai também, passar. Também, vai passar tem uma preocupação muito forte de buscar parcerias, de buscar formas de mostrar as outras partes do Rio de Janeiro, entendeu? O Complexo do Alemão, a gente ter entrado lá foi um pouco disso. A gente ter tido a oportunidade também de ir na UPP da Providência e gravar e acompanhar o... Documentar o baile da Providência, de debutantes das UPP da Providência, que é realizado há 3 anos pelo comandante lá da UPP da Providência. Então, só poder relatar isso para depois divulgar, porque assim, pessoas nem tinham a mínima noção que um trabalho social desse estava acontecendo. Então, às vezes você vive nessa cidade, mas você não sabe muito bem o que ela já está produzindo de legal. Então, acho que isso vai visar ajudar as pessoas até quererem participar, ajudar, sabe? Então, a pessoa conhece esse baile da Providência e tem todo ano, o baile das debutantes. Sabe, no ano seguinte, por talvez ter conhecido, vendo um vídeo nosso, ela gostou e quer participar. Então, acho que é para unir, tentar a gente cada vez mais unir essa cidade, que ela já está unida num espírito, mas a gente ainda tem muita diferença de... Você se acostumou muito a não ir a algum lugar, se você mora aqui, você não vai. E aí, hoje em dia, está tendo uma coisa que, por um lado, é legal ir, mas, sabe, tem coisas legais lá para se ver em todo, no Rio de Janeiro inteiro. Então, acho que é mais avisar isso, é esse amor, meu Rio, te amo, ser através do Rio inteiro. Como o Pedro falou, a gente quer ser esse hub de informações. Então, a gente pode pegar uma ONG que está trabalhando alguma coisa... Vamos falar Zona Norte, Zona Oeste, e a gente trazer ele para o nosso movimento e daí potencializar ainda mais esse trabalho dele. Ele vai ser visto, a gente tem uma plataforma de quase 500 mil pessoas, então a gente quer fazer isso, a gente quer conseguir transformar e mostrar essas realidades e esses gestos de amor, que são isso também, entendeu? Olha só, a gente tem um ouvinte na linha, quem é que tá falando? Sandro Mendes, você... Sandrão, se não fosse Sandro, você, o programa não tinha graça. Cara, que isso, fala sério. Tudo bem, cara? Feliz ano novo pra vocês. Feliz ano novo, Sandrão. O que você conta pra gente? Rapaz, os caras já quebraram minhas pernas, que eu tinha uma pergunta pra fazer, mas já fiquei na mão, né? Você ia fazer pegadinha sobre Zona Sul, Zona Norte, é isso? Exatamente. Tá. Sabe que eu sou lá da Vila Kennedy, representante do Velho Oeste Carioca. Eu sei. Você é o maior representante da Vila Kennedy. Já tem uma pauta aqui, já sugeriu uma pauta. É. Exatamente isso. Então, poxa, eu conheço aí o projeto, né, o trabalho da turma, pelo via Facebook, tá? Então, realmente queria tirar a princípio a dúvida, mas já foi tirada. Então, na verdade, assim, deixar uma sugestão, tá? Deixar parte da Zona Oeste, pelo menos Vila Kennedy, Bangu, tá? À disposição aí do trabalho de vocês. Sandrão, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sandrão. Na tua opinião, qual é o maior símbolo da Zona Oeste do Rio? Cara, o maior símbolo da Zona Oeste, da parte ali que eu represento, nós temos a Mocidade Independente, tá? É futebol, carnaval, meio que aquele estigma do Rio de Janeiro, né? Da parte do futebol, nós temos o Bangu, ainda na primeira divisão, tentando se reerguer na primeira divisão do futebol carioca, pelo menos, né? Vice-campeão de 85. 85, tá? Na final contra o Coritiba, sim, Sandrão. Exatamente, nós temos a Mocidade Independente com uma quadra nova ali na Avenida Brasil. Na Vila Kennedy, especificamente, nós temos ali uma das três réplicas da Estátua da Liberdade, tá? É, oficial, né? Uma das três réplicas oficiais. Mas é isso, então deixar pelo menos parte da Zona Oeste, na Zona Norte, fora essa, saindo, né? Porque o Rio de Janeiro tem muito Zona Sul, primeiro cartão postal. Hoje em dia, felizmente, já olham aí para Providência, já olham para o Alemão, áreas pacificadas que recebem muita atenção, tá? E acho que um pouco mais abaixo, alguns muitos degraus abaixo, nós temos lá parte da Zona Norte, nós temos Guadalupe, ali o Ponto Cine, que também sugiro a galera conhecer, caso ainda não conheçam, tá? E a própria Zona Oeste, já falei uma vez num grupo lá de Antares, tá? Uma banda de jazz. Então, poxa, acho que isso tudo pode fazer parte da pauta de trabalho da turma, que, como eu disse, já vi pela internet, pelo Facebook, e achei muito bacana. Maravilha, Sandrão. Ô, Sandro. Eu imaginei que você fosse falar quando o... Da pergunta. Quando ele fez a pergunta pra você qual era o símbolo da Zona Oeste, ia falar que era o termômetro de Bangu. Eu jurava que você ia responder isso. O termômetro já estourou muito. Não existe mais. Não existe mais. Qual é a sensação térmica agora aí, Sandrão? Não, eu tô no certo. Ah, então você tá igual a gente. Não, eu tô aqui pertinho de vocês, na 1ª de março, tem uma fila imensa aqui pra exposição do CBB, mas já é uma outra história. Mas ontem, realmente, assim, sensação de mais de 45, tranquilamente. Pô, delícia, hein? Tá bom? Tá bom, e, Sandrão. Parabéns pelo trabalho, parabéns da turma aí, os convidados também, mas fica realmente esse convite, já vi de janeiro agora, 49 anos da Vila Kennedy, tá? Então, qualquer coisa aí, tem um contato via Facebook, posso até deixar o telefone depois também. Beleza, deixa o nosso Face que a gente passa pra galera. Obrigado, valeu. Abraço, Sandrão. Juliana Antunes. Não, eu tenho que fazer a pergunta. Vocês dois estão monopolizando aqui, né? Então deixa eu falar um pouquinho. Fala, Dama. Pegando um pouco o gancho do que o Sandro falou, porque assim, até hoje o que a gente via de vídeos de amor ao Rio de Janeiro era basicamente a Zona Sul. Aí vocês já tiveram, falaram um pouquinho aí que não vai ser isso, mas vocês também foram pro outro extremo que tá na moda, que são as favelas, as comunidades. Só que esses dois extremos também não são o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, exatamente. Aí eu quero falar daquele cidadão médio, seja Zona Norte ou seja uma Zona Sul que não tem praia, Botafogo. Quer dizer, Botafogo tem praia, né? Mas enfim. Mas ninguém vai, tá? Entendeu? Exatamente. As pessoas comuns mesmo, que fazem o dia a dia do Rio de Janeiro. Vocês têm plano pra isso ou vocês vão acabar se focando nesses dois extremos, Zona Sul e favela? Não, o plano é o Rio de Janeiro inteiro. Várias coisas que o Sandro falou, por exemplo, do Ponto Cine, coisas assim, que já tem projetos nossos sendo apresentados, que é coisas que a gente não pode falar que, ah, vamos fazer isso, porque não dependem só da gente. Uhum. Mas a verdade é para ser o Rio de Janeiro todo, não é só isso, exatamente como você falou, ou a Zona Sul, ou então a favela que tá na moda. Não, não é. Até porque a maioria do Rio de Janeiro não é isso. Não tá nisso. Então tem coisa para os times de futebol, os clássicos, que não são os quatro grandes, tem coisa pros, que são os quatro grandes, tem muita coisa. Só que... Você vai retratar o América? Não só a América, né? Porque o Bangu também já teve seu auge. Olha, vocês têm uma missão em glória pela frente, que é tentar retratar tudo que tem no Rio, que é difícil. Exato. Pra caramba. E aí a pergunta que eu ia fazer é o seguinte... Os roteiros já estão definidos? Os diretores já estão definidos do filme que vai ficar pronto no final? Agora é com mais. Os 10 diretores não. Os 10 diretores não, na verdade. A gente tem confirmação de 4 diretores nacionais. 4 diretores nacionais. Que o Pedro vai me ajudar aqui a lembrar. São... Andrucha. Andrucha Washington. O Carlos Saldanha. Carlos Saldanha, que dirigiu o time pesado, hein? É. O Padilha. O Padilha. José Padilha. E o Fernando Meirelles. Fernando Meirelles, acho. Tá se confirmando. A gente vai ter uma reunião essa próxima semana que vai definir isso tudo. Mas é uma questão muito de agenda, né? A gente tem uma janela de gravação no próximo ano, nesse ano agora. E tem que adaptar todas essas pessoas junto. Porque... E qual é a previsão de lançamento, só pra reforçar? 2014. Então vai ser assim, no auge daquele momento de euforia, o filme vai ser maior só 2016. Na verdade, né? O filme é mais. Vamos esperar tanto isso. O filme vai ser mais uma grande ação do Rio de Janeiro nesses 3 anos. Né? A gente tem Copa da Juventude agora em 2013, a gente tem Copa do Mundo em 2014. Copa das Confederações. Não para. Já comprei meu ingresso para a Copa das Confederações. Os eventos testes, né? Dos Jogos Olímpicos em 2015. Exatamente, tem 2016. Aí tem os próprios Jogos em 2016. Uhum. Então, assim, aquela coisa que você falou da preocupação das pessoas saberem que o Rio de Janeiro é Brasil, que não é. Isso vai estar muito forte nesse período. Acho que a gente é mais um elemento a estar trabalhando com isso também, entendeu? Tem uma coisa histórica também, que todas as cidades que passaram por esse processo de revitalização, renascimento, movimento que o Rio tá vivendo, elas tiveram um movimento não igual ao Rio Te Amo, mas alguma coisa parecida, né? Tiveram outras cidades aí, nos Estados Unidos, na Europa, que viveram a mesma coisa. Barcelona, acho que é o maior exemplo disso, de revitalização por conta de um grande evento, no caso. Né? É, grandes áreas que estavam totalmente destruídas, degradadas, voltaram. Em Londres também, eu conheci o projeto olímpico lá, e onde eles construíram o Parque Olímpico era a área, o solo estava contaminado por causa de indústria, então eles fizeram todo um processo de regeneração para poder, por causa dos jogos eles foram um motim, mas agora virou realmente um legado para a cidade. É, né? Porque desperta um orgulho, né? É a nossa casa, você não quer ninguém vir na nossa casa ou mostrar a nossa casa e não tá arrumada. Boa, arrumada. Então até porque tem um custo para ela ficar arrumada, né? Que é o que está acontecendo agora. Quer dizer, tem obra, tem trânsito, tem não sei o quê. Você quer que fique legal no final, né? E todo mundo quer receber bem. Gente, vamos escutar mais um pouquinho do BG, o Wilson Simonal. Sobe um pouquinho, Brunão. Chegou até a durar um grande amor, mas depois esquecer. Enquanto a gente estava escutando o Wilson Simonal, aqui estava rolando um papo paralelo muito legal, que eu acho que vale a pena dividir com o nosso ouvinte, né? Vocês estavam explicando como é que faz para juntar, que a maior pegadinha era essa pergunta dos diretores todos, e que tem um problema logístico aí. Conta pra gente como é que é. É, na verdade, se a gente pensar, são 10 curtas. São 10 filmes. São 10 filmes em um. Na verdade, os curtos, eles têm uma transição entre eles. Então, assim, o maior problema é agendar essas dez equipes a estarem aqui no Rio de Janeiro. Enquanto uma está acabando o filme dela, de gravar, a outra está chegando. Alguns poucos atores podem transitar entre esses curtos. Então, tem que ter essa agenda muito bem azeitada, entendeu? Assim, se uma pessoa cai, é muito problemático. A gente está fechando isso agora para ter realmente poder confirmar quem são os atores, quem são os diretores realmente estão feitos. E quanto tempo vocês acham que vai ter total de gravação dessas 10 histórias aí? São 2 meses, eu acho. Dois meses de gravação? Julho e agosto. Então, muito legal, muito legal. Interessante passar isso para quem está ouvindo, para aprender um pouco mais sobre como é que é esse mundo de produção. Agora a gente vai escutar o quadro A Rede, com o Thiago Gomide entrevistando o Silvio Lac. E de novo a gente volta rapidinho. A Rede com Thiago Gomide, aqui na Roquete Pinto FM. Muito bem, a Rede está entrando aqui pelo programa Em Branco, Roquete Pinto 94.1. E hoje a gente tem um entrevistado de muita, muita importância para mim, cara. Silvio Lac é publicitário, é colunista, é humorista, é um dos caras pioneiros do Twitter aqui no Brasil, @ Silvio Lac. Silvio, tudo bem? Tudo jóia, Thiaguinho, fala aí. Como é que você tá? Eu tô vivo, né? Saindo de uma angioplastia, mas tô bacana. Pelo amor de Deus, olha. Então vamos falar de internet, que pelo menos a gente muda esse papo. Por que você investiu no Twitter? Bom, cara, na época que a gente investiu no Twitter, né? Ninguém sabia muito bem como é que ele ia funcionar, nem pra onde ele ia, né? Mas na época foi pra mim, que sou publicitário, né? Eu olhei aquilo como sendo uma chance de fazer títulos sem ter que aprovar com o cliente. Okay. Então, aquele negócio, o cliente é que estraga a propaganda, né? Então, pô, eu podia fazer título à vontade, criar frases legais sem ter que pedir pra ninguém aprovar, sem passar por atendimento de agência de propaganda e coisas do tipo, né? A tua inteligência publicitária foi um combustível pra você conseguir reduzir todos os teus pensamentos em 140 caracteres? Não, com certeza, com certeza. Na verdade, a propaganda já é isso, né? A parte da propaganda de impressa, ela já puxa muito por aí. O tempo que eu tive de Pasquim, que fiquei lá aprendendo com o Geraldo, com o Verício, com essas coisas todas, você começa também a entender o que você tem que falar de conteúdo e depois saber burilar esse conteúdo, entendeu? Não, entendi. A gente tá escutando agora ao fundo Coisa de Maluco do Finkabaut, a letra é tua. Aumenta um pouquinho, Dudu, coisa rapidinha. Vamos voltar, porque senão o quadro voa. É o seguinte. Na verdade, eu vou criando nomes, né? Aí na letra do Singabalto, meu nome é Pozel. Ah, mas tem música brega que eu sou o Tom Clark, tem música melhorzinha que eu sou Silvio Pozel. Tem... Mas no Twitter você é Silvio Lack mesmo. Não, já fui Silvio Lack, já fui diversos fakes aí que eu não vou falar, mas. Ah, mas falando, é divertido. Falando em fake, você criou um troféu que é o Vitor Fazano. Conta um pouco pra mim dele. Então, o troféu Vitor Fazano foi a primeira coisa que a revista M, né? Quando minha e do Ulisses Matos. Quando a gente entrou no Twitter, a gente notou o seguinte: tinha muita gente talentosa, muita gente criativa e muito humor rolando de gente que a gente não sabia de onde vinha, né? Então a ideia foi criar o primeiro prêmio do Twitter, mas valorizando os fakes, valorizando os que eram engraçados. Vamos dizer, foi quem revelou o criador, foi quem revelou diversos ícones do humor do Twitter. O troféu levantou essa galera. Quando a gente passou a primeira vez uma resenha, vamos dizer, para a revista Época, vamos dizer, ninguém nem sabia o que acontecia dentro do Twitter, ninguém nem quis olhar direito. E você consegui... Aí quando a gente veio com o prêmio, foi quando começaram a falar do humor no Twitter. E você conseguiu reunir essa turma toda na Kombi, que originou o livro pela Barba Negra. Então, exatamente. O Na Kombi foi o primeiro perfil coletivo de humor no Twitter, né? E começou comigo, com o Ulisses, sempre escrevendo, e a gente convidando três, quatro pessoas que a gente julgava legais para poder escrever, e a gente ficava quinta e sexta-feira colocando frases direto no Twitter. Naquela época tinha tão menos gente que não incomodava você ficar colocando um post atrás do outro. E agora... Então, virou um programa dentro do Twitter. A gente conseguiu transformar a quinta-feira num programa. Hoje, quinta, tem na Kombi. Entendeu? E aí o pessoal seguia na Kombi. E, cara, o pessoal que vinha na Kombi veio desde o pessoal do Caceto, né? Ed Silva, o Beto Silva, Edinho de La Penha, veio o Léo Jaime... Veio o criador, que depois virou o Prosopopeio e ficava sempre com a gente. E, pô, o que passou de gente conhecida foi muito legal. Agora, o mais legal do livro da Kombi é que todo mundo que escrevia, que participou da Kombi, eu conheci no lançamento do livro. A gente não se conhecia, foram grandes amizades feitas no Twitter e que a gente acabava de... que não se conheceu até a publicação do livro. Silvão, ficaria contigo uma hora conversando, mas a música acabou e o nosso papo também tem que chegar ao final. Tem que escolher Construção do Chico Buarque, que a gente fica 6 horas falando. Um grande beijo, obrigado pela sua participação. Valeu, qualquer coisa avisa. Falou, tchau, tchau. Até. Paulinho, a edição foi do Eduardo Alves. A bola tá contigo agora. Cinema em Sintonia. O programa que traz o cinema brasileiro até você. Todas as quartas, às 20h, comigo, Andréa Caos. Participe, mande perguntas para cinemaemsintonia@gmail.com. Difundir a verdade do que acontece em nossas comunidades é a razão de ser do programa. MV Bill, a voz das periferias. O título do programa diz tudo e seu comandante dispensa apresentações. Conheça o Fundo Social do Hip Hop com um de seus maiores nomes. MV Bill, a voz das periferias. De segunda a sexta, à 1h, pelas ondas da Rádio Roquete Pinto. Popular sem ser populista, cultural sem ser elitista. Em Branco, você quem faz. Muito bem, o som de Wilson Simonal. Estamos de volta aqui para o nosso bate-papo. Sou Paulo Gontijo, aqui na mesa do Em Branco temos Vinícius Oberg, Juliana Antunes, André Mota e os nossos convidados Pedro Levier e Mário Raposo, que estão conversando aqui com a gente sobre o projeto Rio Eu Te Amo. E o André, que estava ali em silêncio, sepulcral, prestando atenção nos nossos ouvintes, levantou a mão dele e pediu uma pergunta. Bola está contigo, André, fala. Pedro e Mário, essa vai para vocês dois. Acho que assim como o Rio Te Amo, existem várias outras iniciativas em pequenas proporções, né, em menores proporções, na verdade. E eu queria saber de vocês se existe a ideia, o objetivo de poder abraçar isso tudo, porque, na verdade, acho que quando a gente está falando dessa causa, né, quanto mais pessoas estiverem militando por isso, melhor. Eu acho que ganha mais potencial. Como eu falei, a gente estava querendo ser, de fato, um hub para unir iniciativas assim. A gente estava conversando com o pessoal do Rio de Janeiro, pessoas que tentam documentar um pouco da arte urbana que acontece na cidade. Conversamos com o Catraca Livre ontem, que é uma iniciativa de São Paulo, de Gilberto de Menstai, que está abrindo no Rio de Janeiro. Então, exatamente a intenção é isso, a gente virar, ser um hub para divulgar o Rio de Janeiro, essas atitudes de amor, tudo, e fazer juntos, sabe? Não só a gente fazer alguma coisa, ou se alguém tem algum projeto, pode enviar alguma coisa para contato@riotiamo.net, sabe? Como o Sandro mesmo falou, vem aqui fazer alguma coisa na Vila Kennedy, em Bangu, sabe? Você tem alguma coisa que acha legal para documentar? A gente não tem só, sabe? Não é só filme, a gente tem um jornalista que cobre tudo, que tenta fazer uma agenda do que acontece no Rio, crônicas sobre o que acontece na cidade. Então, a gente quer exatamente isso, quer unir todo mundo e fazer ser esse canal que une várias atitudes do Carioca. Não, e fazemos as nossas também. De uma forma geral, todo mundo que faz cinema no Brasil reclama da falta de grana que rola nesse mercado, que é difícil produzir. Vocês estão fazendo uma coisa além da produção dos filmes, que tem custo, tem jornalista, tem site. Como é que vocês financiam isso? O próprio filme, como ele virou um projeto, ele é um projeto que tem empresas que participam do projeto, que até agora temos a Boticário, podemos falar, né? Pode falar, ao vivo. Tem a Boticário, a Nextel. Sim, confirmadíssimos. Confirmadíssimas essas que a gente pode falar. Então, assim, eles patrocinam o filme e um movimento. Então, eles estão ali para querer unir também esse amor pelo Rio de Janeiro. São empresas que se importam com o Rio de Janeiro, se importam com a relação com o Carioca, querem aumentar a sua relação com o Carioca, querem também deixar um legado para a cidade, que todos nós conversamos e falamos assim, cara, a gente não quer, sabe, só vender uma propaganda, fazer alguma coisa. A gente quer, de fato, deixar um legado para essa cidade. Então, se elas querem fazer isso também, a gente está unindo. Como eu falei de unir pessoas no Rio, unir iniciativas, é isso que o Rio Te Amo está fazendo, ele está unindo. O Rio Te Amo é um projeto multiplataforma, se a gente pensar, é um projeto, de certa maneira... Ou seja, as pessoas têm que pensar, não é só um projeto de um filme. Exatamente, né? É um projeto multiplataforma, ele é bem grandioso, se a gente pensar. Ele vai ter um filme, que a gente, hoje em dia a gente fala que... A gente brinca que o filme vai ser a cereja do bolo. Mas a gente não sabe, pode ser que isso depois crie um corpo tão grande que isso continue depois. Então acho que justamente vai entrar na minha pergunta, né? Vocês têm projeto em relação às outras plataformas para depois do filme? Tem projetos que a gente pensa que pode durar. Temos reuniões com a prefeitura para saber se a gente pode fazer coisas, por exemplo, uma questão que surgiu pra gente. Será que a gente pode fazer algum projeto em praças pra ajudar, para fazer o Carioca ter aquele resgate da vida na praça, que é engraçado, a gente tem milhões de praças e a gente é uma cidade que a gente não aproveita nossas praças, por exemplo. Então, temos projetos disso, que como eu falei, a gente não vai poder falar que um projeto, a gente vai fazer isso depois, não vai acontecer. Então, são projetos que não é para a gente acontecer, fazer, virar um vídeo, não. É um projeto de fato para a cidade, para a vida da cidade, que a gente espera que vão sobreviver depois ao filme tudo, e faça parte para a vida da cidade. O Rio é o maior acervo a céu aberto do Brasil, se não me engano, do Brasil, né? O maior acervo do mundo, assim, do museu a céu aberto do mundo. A gente tem um projeto, uma ideia de como a gente conseguir fazer que as pessoas consigam ir na praça e ter essa informação, entendeu? A gente tá pensando, então, assim, a gente quer, alguma coisa vai ficar. A gente não sabe se o Rio Te Amo sim vai continuar, mas a gente acha que... O legado pra cidade continua. O legado exato. Ficar, é que a gente não tem boas experiências com o legado, né? É o legado. Que eu fico com a preocupação, porque, assim, não só na minha visão, mas por experiência de vivenciar isso, Não adianta, gente. Olha, tá aqui. Agora a bola é com vocês. Uhum. Essa bola murcha. Então, por isso que eu fiquei preocupado. Claro. A pergunta se vocês tinham alguma coisa estruturada pra depois do filme. Vinícius Soberg, mano. E o mais legal é que além da internet do filme, como vocês estão falando aí, tem muito. Vocês estão programando diversas ações na rua, né? Tipo, eventos, ações. Qual é a programação aí que vocês já têm alguma coisa definida que vocês podem adiantar de eventos, de ações pros próximos meses aí? Ah, cara, a gente tem uma ação muito legal que a gente vai fazer essa semana, mas a gente tem muito. Só pode acompanhar. A gente reserva Facebook, muito, né? Tem essa, infelizmente. O nosso maior preocupação é o seguinte, nossa maior preocupação, vou falar o que aconteceu. A gente fez um final de tarde no Arpoador. O Arpoador, um final de tarde no domingo, já é um lugar que já existe uma um volume de pessoas enorme. Uma aglomeração natural. Se eu chamo muita gente, eu posso criar uma confusão terrível, entendeu? E assim, a gente acha que uma demonstração de amor daquelas pessoas que já estão no Arpoador, fica, a gente pensou, já é uma demonstração, já tá vendo que a pessoa tá passando, tá vendo alguma coisa. É. Isso vai servir também. Um filme que a gente. Um vídeo que a gente tem ainda, que a gente vai lançar, que foi a questão que a gente fez no Alemão, que a gente chamou de Sopro do Alemão. A gente saiu de lá de cima e foi até uma pracinha, que eu não vou lembrar o nome, chamando as pessoas durante a rua, era uma fanfarrazinha, o pessoal da Orquestra Ambulante, se não me engano. Ah, eu posso adiantar que a gente vai ter então pelo menos coisas pro carnaval. Pro carnaval, né? Então, isso que eu ia. Então assim, a gente, carnaval. A gente vai fazendo as coisas, a gente depois podia até chamar numa. É, a gente não vai. Vai ter uma coisa que a gente vai. Então, que só vai estar sem fantasia quem quiser. Uma coisa que a gente vai fazer assim, então... Bom, então fiquem ligados, o Programa em Branco no seu site vai divulgar o que aparecer assim que eles disponibilizarem também. Quem quiser, em branco.com.br, a gente vai repassando todas as informações possíveis para lá. André Mota, você tá quietinho demais, tem mais pergunta? Vai. Agora... Viu, eu consegui ser curto dessa vez, cara. Pois é, eu tô impressionado. Além disso, eu tô com medo da sua pergunta longa. Não, cara, eu acho que é legal. Ah, aproveitando um gancho que vocês falaram do que o Paulinho puxou, da falta de grana, né? Do cinema e tal, do patrocínio. É, esse fim de semana mesmo eu tava lendo alguma matéria sobre essa associação de marcas e pessoas se associarem a algum tipo de causa. É, uma causa mais genérica como o Rio Te Amo, uma coisa mais intangível, ou coisas. É, mais diretas ao terceiro setor. Aí surgiu a pauta do Luciano Huck. O que vocês acham, assim, de iniciativas como esse? Porque... Qual pauta você está querendo dizer? Qual delas? Eu me perdi. Não, mas no sentido do cara apoiar e... Que nem aquele programa que ele faz. Ele se promoveu ao mesmo tempo que ele está apoiando. Exatamente, que é o que a marca está fazendo, né? Está apoiando e está promovendo a sua marca. O que vocês acham desse... Enquanto publicitário? Como publicitário, eu prefiro que toda marca, no final, pelo menos ela faça alguma coisa para tentar deixar um legado. Acho que tem as críticas, sim, que por um lado tem que ser vista, sim, e tem que prestar atenção, mas eu acho que sempre quando você tenta fazer alguma coisa que pelo menos você tenta deixar um legado para alguém, ou você tenta inspirar uma pessoa de alguma forma, eu acho isso sempre melhor do que qualquer outra coisa. Então, eu acho também muito fácil você criticar a pessoa só na... A pessoa também, ela põe a cara dela ali, tá tentando fazer alguma coisa e você critica, então... Eu acho que melhor do que criticar, faz diferente. Então, tenta fazer diferente. Exato. De um jeito que você acha correto do que ficar só na crítica, sabe? Exatamente. Muito bem, galera. Vamos escutar uma música rapidinho e a gente já volta pro nosso bloco final. Vamos escutar nossa música gringa, The Smiths, com This Charming Man. E já a gente tá de volta. Oi, eu sou Lula Vieira e eu sou ligado no Em Branco. Launched bicycle on a hillside desolate. You meant to make a man of me, yeah. When in this charming car, this charming man, why can't the life's complexity when the leather unsleeve on the passenger seat? Someone maior moçada aí, produtora, apresentadora do programa Em Branco. Eu parabenizo vocês por esses 2 anos de vida, pela criatividade, pela espontaneidade, e reforço aqui que, por ser um programa em branco, é o único que nos proporciona a condição de fazer um desenho novo, da gente desenhar coisas novas, ideias novas. Por isso eu desejo vida longa ao programa. Um grande abraço a todos, em especial ao meu amigo Thiago. Tudo bem, programa Em Branco voltou. Enquanto aqui você ouvia Desmetes, a gente aqui no estúdio tinha uma gigantesca polêmica que eu vou aproveitar e aproveitar uma pergunta lá, Thiago Gomide, que eles não conheceram, que era o rei das perguntas capciosas. Vocês falaram que tem apoiadores que estão junto nesse movimento. Até que ponto apoiadores, de uma forma geral, podem ou devem influenciar no conteúdo de um projeto como esse, que pega uma marca tão forte quanto o Rio? A gente hoje tem total liberdade de fazer e promover o Rio do jeito que o movimento acha a melhor forma. Uhum. Até porque a gente não pensa em promover ele de nenhuma forma que poderia ser ruim. Ruim para o Rio de Janeiro, então eu imagino que seria ruim para a imagem de qualquer pessoa que trabalha nessa cidade, trabalha com essa cidade e por essa cidade. Então, a gente tem essa liberdade. Tem projetos que uma marca ela gosta, se envolve mais, então ela, como a gente falou, deixar um legado, tem projetos que a marca, pô, eu quero deixar esse legado aqui, então isso aqui eu quero me mover mais do que eu já tô, quero fazer outra coisa, quero fazer parte disso pra frente. Então, a liberdade nossa é essa, a gente não é nada pedido por ninguém, não é nada feito, ó, vamos fazer, a gente quer que vocês façam isso, não tem, isso não existe. A gente tem duas formas, a gente tem o nosso, vamos falar, nossa programação, eles falam, isso é legal, como o Pedro falou, quero participar mais, quero ajudar dessa maneira. Eles podem falar, tem uma ideia nossa aqui, vocês acham interessante, se a gente achar que tem a ver com o Rio Te Amo, é pertinente, a gente vai fazer, porque é mais uma forma de amor pelo Rio de Janeiro, a gente faz. Então assim, a gente não tem nenhum problema por isso quando eu falo de nada. Querer ser um hub de unir pessoas, é por causa disso, é pra ser cada vez mais democrático, sabe? Ser de fato um coletivo que funcione como coletivo mesmo, e não como, sabe, alguns amigos que somos um coletivo. Não, ser um coletivo de fato da cidade. De, poxa, a gente podia fazer. Imagina se a gente cria um campeonato de bocha pra terceira idade. Imagina se a gente faz isso, sabe? Uma coisa desse tipo, que tem até um projeto que não é bocha, que eu não vou poder falar. Tá bom. Aqui, mas disso. Fica a sugestão da bocha. O que eu quero dizer assim, sabe, de virar de fato um coletivo de. Pô, talvez a gente possa não conseguir levantar tudo, mas conectar pessoas que consigam levantar, conectar marcas com outros que consigam levantar. E sempre baseado nisso, no amor à cidade. Porque o amor à cidade é várias formas. A gente entrevistou o MV Bill pra Flup, pro documentário da Flup. E ele falou exatamente isso. A gente perguntou se ele poderia falar sobre Rio, Te Amo, e ele começou a falar exatamente isso. Então, eu amo o Rio, mas eu amo o Rio de todas as classes, de todos os lugares, de todas as manifestações artísticas. Eu amo o Rio de todas as formas. E é exatamente isso que a gente tenta passar. E quer fazer esse hub, esse coletivo de ideias, de pessoas pensando juntos pro Rio de Janeiro. Não, e o que é importante. Opa, última pergunta, voando, Vinícius Oberli. Beleza. Ah, já. Então vamos falar do. Aproveitar que é a última, vamos falar do concurso. Pô, ótimo. Né? Já que um dos objetivos do projeto é engajar as pessoas, é mobilizar, eu acho que é uma grande ação de interação aí que vocês estão provocando. São 10 curtas de 10 diretores renomados. Só que vai ter um 11º curta, que é de alguma pessoa. É um concurso de curtas para o seu curta estar no filme, junto com os outros diretores. Ele será o curta que vai abrir a premiere do filme no Rio de Janeiro e vai estar incluso no DVD. Então, assim, qualquer pessoa pode participar. Aquele negócio de ter uma ideia na cabeça e uma câmera na mão é exatamente isso. Então, desde estudante de cinema, desde estudante de propaganda, nada, uma pessoa que só tem uma câmera e gosta de fazer vídeo, qualquer coisa, qualquer história de amor relacionada ao Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro, Rio mais amor. O que você quiser fazer em relação a isso, você pode fazer. Então, quiser enviar para vocês o vídeo ou participar, faz como? É, só acessar o nosso site, www.riotechamo.net. Lá tem uma parte concursos. Lá tem todo o regulamento, a pessoa se inscreve, já embeda o filme, o vídeo por YouTube, super tranquilo. Fantástico. E fala um pouquinho da premiação, né? Você falou de participar do curto, mas vocês tinham falado também no intervalo de ganhar um estágio, né? Nem estágio, não. Contrato, na verdade, um contrato temporário, acho que não me engano, 3 a 6 meses, que a pessoa. Com a Conspiração Filmes. A pessoa ganha essa possibilidade de abrir o nosso Premiere. Aqui no Rio, com certeza, nacional, com certeza, se vai nas internacionais, a gente não sabe, não tem como definir. Depende dos produtores. Mas eu espero que vai ser um curta tão bom que vai. É, claro que vale. Vai estar nos extras do DVD. Vai estar com um extra do DVD. E a pessoa vai ter esse contrato com a conspiração pra... Então, principalmente para estudantes é uma ótima oportunidade, né? Pelo seu trabalho aí. Para estudante, para já recém-formado, para qualquer um que queira mostrar seu trabalho, é uma oportunidade, eu acho, muito boa, incrível. Porque assim, como a gente falou, alguns poucos diretores, imagino quando a gente falar, quando tivermos fechados as tudo, ó, são esses 10 diretores, são esses daqui, o elenco tá assim, tá cada vez crescendo mais e mais pessoas, aí eu imagino que isso a pessoa vai ver, pô, eu quero estar no meio desses nomes. Uhum. É uma oportunidade única. Cara. Legal, gente, olha só, estourando o nosso tempo, chegamos naquela reta finalíssima do programa, das nossas considerações finais, eu vou pedir pra todo mundo ser muito rápido, porque senão a gente vai estourar o tempo. João de Carvalho já tá entrando no estúdio e vai fazer a voz do Scooby-Doo, se a gente não terminar no tempo, então vai, Vinícius Abel. Então vamos bem rápido, nessa onda de amor pelo Rio, eu dar uma dica aqui que já vi. 20, estreia primeiro ciclo faixa do Rio. A pessoa vai poder sair de bicicleta do Aterro do Flamengo e chegar até o Alto da Boa Vista. Então a Presidente Vargas vai ser toda fechada para as bicicletas aos domingos e feriados. Agradecer ao Pedro, ao Mário. Juliana Antunes. Juliana Antunes, você. Eu queria fazer um agradecimento aqui muito pessoal, Lula Vieira, pelas imensidões de palavras cruzadas que ele mandou para mim. Lula, muito obrigada aí, você garantiu meu não Alzheimer. E muito trabalho aí no metrô pro resto da vida. Tudo bem, André Mota. Queria agradecer mais uma vez a presença. Obrigado, Mário. Obrigado, Pedro, Paulinho, Vinícius. E queria que o Paulinho mandasse hoje aí pra. Tá, não esqueci, não. Fica tranquilo. Vai encerrar o programa. Beleza, tá aqui na bala. Beleza. Mari e Pedro, um prazer. Palavra de vocês para as considerações finais. É, agradecer o convite e falar a todos que o Rio Te Amo é uma plataforma que a gente tem. Vídeos, a gente, além dos vídeos, a gente tem muita matéria, tem um jornalista na rua, então assim, quem quiser participar, quem quiser dar informação pra gente, só entrar em contato, Rio Te Amo, contato@riotiamo.net. Está aberto a qualquer tipo de proposta, a gente está aberto a conhecer qualquer tipo de ação do Rio de Janeiro, a gente está aqui pra, acho que pra somar, é isso que a gente quer falar. É, então queria agradecer ao Rio de Janeiro por ser daqui e estar me dando a possibilidade de fazer um projeto desse, e queria mandar um beijo pra minha mãe, pra minha avó, pro meu avô, pra minha namorada e pra vocês. Obrigado. Pra Xuxa, não? Não. Pra Xuxa não chega, né? Olha, tem dois beijos especiais que eu tenho que dar aqui antes de encerrar o programa. Pra mãe do André, dona Cláudia Bezerra, que faz um aniversário beijo, hoje. Dona Cláudia. Dona Cláudia, um beijo pra você. E um beijo pra Duda e pro Richard, que são dois amigos meus que vão se casar no sábado. Eu vou ser padrinho, então eu tenho que aproveitar que os tempos são curtos pro presente casamento e dar um beijo ao vivo pra eles e dizer que eu desejo toda a felicidade do mundo. Estaremos juntos já, já. Pedro e Mário, foi um prazer ter vocês aqui. É, dá orgulho de ser carioca e ver esse tipo de coisa acontecendo com o movimento Rio Eu Te Amo. É, contem com o programa em branco, porque vocês quiserem divulgar, a gente está aqui à disposição. Obrigado, a porta obrigado. E o microfone estão sempre abertos para vocês. Queria agradecer a todos, é que é um prazer estar de volta aqui nos nossos programas ao vivo nesse ano. E vamos encerrar com a visita de Silva. E estamos de volta na quarta que vem. Um beijo para todo mundo. Branco. Você quem faz. Vou lhe fazer uma visita, mas não fica assim aflita, que eu não sou de reparar. Não precisa de banquete, nem preocupe com enfeite, não me vá empetecar. Velhos discos de bolero tô levando, pois eu quero ensinar como dançar. E disse-lhe ao pé do ouvido, com um tom meio atrevido, dois pra lá e dois pra cá. Você que está produzindo, está lançando um trabalho, faz parte de alguma ONG, mostra a cara. Acesse nosso site embranco.com.br e nos siga no Twitter, @embranconoar. Em Branco, toda quarta, aqui na Roquete Pinto 94. Não, não, não. Em Branco, aqui na 94, lindo, tá feito. Acabou. É isso. Peter, tá feito.